CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. Dez horas e cinco minutos deste sábado, 8 de junho de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu nesta manhã de sábado de aproximadamente 17 graus na Terra das Cataratas. Eu sou Bruno Zanetti e está começando o CBN Foz Esportes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Equipes de Foz do Iguaçu entrando em quadra na noite de hoje para mais uma rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. Segunda-feira de feriado municipal e o Foz Futebol Clube em campo para mais uma rodada da Divisão de Acesso. O adversário será o Roma de Apucarana no estádio do ABC. Final de semana também tem campeonato de arrancadão na prainha de Três Lagoas. Yacht Clube Lago de Itaipu realiza campeonato de vela em comemoração ao aniversário de 99 anos de Foz do Iguaçu. Além de campeonato brasileiro, eliminatórias da Copa e muito mais agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Está começando mais um CBN Foz Esportes. Vamos começar falando de futsal e a equipe de Foz do Iguaçu, o Foz Futsal, jogando hoje às 8h30 da noite no ginásio Costa Cavalcante contra o Marreco de Francisco Beltrão. O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Em oitavo lugar com 14 pontos, o Foz Futsal não muda sua posição em caso de vitória, pois o sétimo colocado, o Campo Mourão, tem 19 pontos e não pode ser superado. Por outro lado, caso o time iguaçuense perca, pode cair para a 9ª posição e ser ultrapassado pelo próprio Marreco, que hoje ocupa a 10ª posição com 12 pontos. No mesmo dia e horário, ou seja, hoje às 8h30 da noite também, o Foz Cataratas Futsal enfrenta o Pato Branco no sudoeste do estado. A equipe conta com a ajuda do rival iguaçuense para subir na tabela de classificação e caso os dois times de Foz vençam na rodada, o Foz Cataratas pode subir até a 9ª posição com 13 pontos. Além desses dois jogos envolvendo os times de Foz do Iguaçu, a rodada tem mais um jogo hoje pela Série Ouro. Às 8h30 da noite tem Ivaí e Ponta Grossa. Aliás, o Ivaí veio aqui a Foz do Iguaçu nessa semana e aplicou uma goleada de 6-2 na equipe do Foz Cataratas Futsal em jogo realizado na última quarta-feira no ginásio Costa Cavalcante. Os times iguaçuenses aí tentando a classificação para a próxima fase do campeonato estadual. Agora são 10 horas e 8 minutos e já estão abertas as inscrições para o desafio de arrancada Troféu Foz 99 anos, que será realizado neste domingo na Avenida João Ricieri Maran, próximo à Praia de Três Lagoas, aqui em Foz do Iguaçu. O evento atende solicitações de pilotos e equipes que estavam ansiosos aí pela primeira prova do ano em um circuito de rua e promete repetir o sucesso dos desafios anteriores. Os pilotos podem se inscrever em 7 categorias. Categoria 15 segundos, 10 segundos, 9, 8 e 7 segundos. Cada carro pode correr em no máximo 2 categorias. As motos também terão seu espaço para arrancar. Para atender a demanda, a organização promete montar uma estrutura no terminal turístico Três Lagoas, com arquibancadas, área para estacionamento, praça de alimentação, além de seguranças policiais, né, que estarão fazendo a segurança no local. Para assistir ao desafio de arrancada, programado para iniciar às 9 da manhã e terminar por volta das 5 horas da tarde, os ingressos custam R$ 10,00 para esse desafio de arrancada. As inscrições para quem quiser competir podem ser feitas na New Motos Evolution Performance e Hoka Snook Bar, Os ingressos podem ser adquiridos também nas lojas pernambucanas. E a gente vai falar mais a respeito desse desafio de arrancada que acontece nesse final de semana em Foz do Iguaçu com o diretor do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, o jornalista Roberto Mafra. Mafra, expectativa grande para esse desafio de arrancada aí que faz comemoração aos 99 anos de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Bruno Zanetti. Bom dia aí aos ouvintes da CDN. Com certeza, uma grande festa vai ser organizada e está sendo trabalhada lá na Avenida João Richelieu, né? A Avenida da Prainha de Três Lagoas, já um ponto tradicional, né? Nosso de arrancada. E a expectativa aí é das melhores, estão vindo carros, inclusive, de Maringá, da região norte do Paraná, de toda a região oeste também. E a expectativa de público, quantas pessoas são esperadas nesse evento que começa a partir das 9 horas da manhã, né, neste domingo, Mafra? A partir das 9 horas da manhã, esse é o grande diferencial do evento de amanhã, né, em relação aos anteriores. Nós teremos já largadas a partir das 9 horas da manhã em ponto, com os treinos dos carros até as 11h30, e depois na sequência, motos e carros de novo na pista. Então vai ser o dia todo, das 9 até as 5 horas da tarde, e a expectativa aí estamos esperando, em torno de pelo menos 3 mil pessoas. Ainda estão abertas as inscrições aí para quem quiser competir, participar desse campeonato de arrancadão aí? Estão abertas tanto para motos quanto para carros, né? O pessoal que quiser aproveitar o antecipado, o valor da inscrição antecipada está em R$100. Eles podem procurar a New Motors ou então o Roca e Snook Bar, que são os nossos pontos de inscrição e venda de ingresso também. E no domingo, lá no dia, nós estaremos também fazendo inscrições até as 10 horas da manhã. Aí, nesse caso, já no valor de R$130. Aquelas pessoas que gostam de fazer racha na rua, correr acima do limite de velocidade, o local ideal, então, para elas fazerem isso será amanhã no campeonato, desafio de arrancada Troféu Foz 99 anos. Essa é a proposta, Bruno. Inclusive, nós estamos com um projeto de lei para que vá à votação na próxima quinta-feira, onde nós vamos tornar como oficial, né, aquela pista, para justamente evitar, né, fazer com que você é piloto só no momento em que você participa, que você está dentro de uma pista com todas as condições de segurança necessárias. Você querer fazer racha na rua, nas vias normais, não faz normal, você não é piloto, você é sem noção, né? Com certeza. E além do desafio de arrancada, também está movimentado no kartódromo aqui em Foz, né, Mafra? Com a Copa Paraná, o automobilismo mundial também, Fórmula 1, Fórmula Indy, ou seja, é final de semana de muita velocidade para quem gosta do esporte a motor. Muita velocidade, e o legal é que justamente na semana de aniversário da nossa querida Foz do Iguaçu, nós estamos mostrando a força do esporte motor. Temos aí a arrancada no domingo, nesse sábado e domingo, está rolando o campeonato, a Copa Paraná de kart profissional, lá na Arena Kart. Também está rolando a Copa Paraná de kart amador, especificamente no sábado. Mais a Copa Três Fronteiras de kart profissional. Então é para a galera que gosta de adrenalina, gosta de velocidade, é um prato cheio, vai estar super show. Alguma novidade, Mafra, em relação àquela situação que os organizadores da Stock Car estavam para vistoriar as ruas de Foz do Iguaçu, ou não tem nada definido ainda, nenhuma novidade? Não, já foi feita, inclusive, a sugestão de alguns trajetos, né, de locais de pista, de circuitos, na verdade, e agora, no próximo final de semana, tem Stock Car em Cascavel. Então, no decorrer dessa próxima semana, nós estaremos sentando, junto com o secretário municipal de esportes, aí o Anderson Andrade, que tem se mostrado um grande parceiro, exemplo do prefeito municipal. Felizmente mudou a visão dos administradores em relação ao esporte motor. E acredito que até logo após aí estar em Cascavel, nós já teremos alguma novidade muito boa para Foz do Iguaçu. Mafra, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN, sucesso neste final de semana aí no desafio de arrancada e que ocorra tudo nas perfeitas condições, que o tempo ajude também, né? Acredito que vai ajudar, não está a previsão de chuva para esse final de semana e que seja um sucesso esse evento. Eu que agradeço aí, agradeço o apoio da Rádio CBN, que sempre tem dado espaço para todos os esportes, mas em especial o esporte motor. Realmente estamos na expectativa, os ingressos estão à venda aí de forma antecipada, R$10. O que o ingressante custa, né? Aproveito e veja que nós temos aí grandes pilotos, tanto seja no kart ou na arrancada, nós temos grandes pilotos aí que podem proporcionar uma boa festa, apesar de nós não termos ainda o nosso autódromo. E, portanto, esse é o diretor do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, o jornalista Roberto Mafra, colega também lá da Foz TV, né? Eu, às vezes comento, às vezes apresento o programa Pódio Sem Fronteiras lá na Foz TV. Roberto Mafra, jornalista aqui de Foz do Iguaçu e diretor do Automóvel Clube da cidade. Agora são 10 horas e 15 minutos, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, temos mais notícias aqui no CBN Foz Esportes. Estamos apresentando CBN Pós Esportes. Voltamos a apresentar CBN Pós Esportes com Bruno Zanetti. 10 horas e 18 minutos nesta manhã de sábado aqui em Foz do Iguaçu. Estamos de volta com o CBN Foz Esportes e o Yacht Club Lago de Itaipu, o Weekly, está promovendo neste sábado e domingo a tradicional regata Cidade Foz. A competição, em comemoração aos 99 anos de Foz do Iguaçu, deve reunir de 35 velejadores e 10 canoístas do projeto Velejar é Preciso, no Lago de Itaipu. A abertura acontece daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Agora são 10 horas e 19 minutos. Agora vamos falar de divisão de acesso, Campeonato Paranaense. O Foz Futebol Clube entra em campo nesta segunda-feira, às 3h30 da tarde, feriado municipal, né, aniversário da cidade, contra o Roma de Apucarana, no estádio do ABC. Na linha com a gente está o presidente do time iguaçuense, Arif Osman, para falar a respeito dessa rodada da divisão de acesso. E o Foz indo embalado, né, Arif, após a primeira vitória na competição semana passada em Londrina. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar para os ouvintes da CBN. É com toda certeza, o Foz, não que vem embalado, mas que se prepara para embalar, agora tem que embalar, porque nós temos uma sequência de 2 jogos em Foz, um nessa segunda-feira e o outro na quinta-feira, e a gente espera poder sim somar os primeiros pontos em casa para poder dizer que o time está embalado e começar a crescer no campeonato. Arif, essa semana chegaram novos atletas contratados aí pelo time iguaçuense, né? O Charles, também o Bartola, do Coritiba. Como é que está a expectativa deles? Eles já terão condição de estrear nessa segunda-feira? Não, na segunda-feira não, mas com certeza na quinta-feira estarão disponíveis para o treinador optar pela escalação ou não deles. A documentação deles, com certeza, na segunda-feira à tarde estará já no BID da CBF e aí poderão estar disponíveis para o jogo. Mas todos os outros jogadores do Foz, inclusive o Lucas Benini, que é o nosso terceiro goleiro, e o Marcelo, que é um jogador que veio do Andraus, já entraram no BID e estarão disponíveis para esse jogo. Agora, a expectativa de público, né? Já que é um feriado municipal, uma segunda-feira às 3h30 da tarde, e serão 2 jogos seguidos em casa, né? Acredita que o público deve lotar o estádio da ABC nessa segunda-feira contra o Roma de Apucarana? Eu acredito que vamos ter um bom público, Bruno. Na verdade, infelizmente, a Prefeitura de Foz não quis abraçar a ideia de fazer um jogo aberto a toda a população, dar um presente para a população de Foz e botar 12 mil pessoas dentro do estádio do ABC. Mas nós estamos fazendo um bom trabalho, temos um bom elenco, essas intempéries que a gente vai sofrendo durante o campeonato, de pessoas que dão a mão e ao mesmo tempo tiram a mão, nos prejudicam. E a gente vai, contra esse tipo de pessoas, a gente vai reforçando o nosso elenco, vai montando um grupo cada vez mais forte para nós garantirmos dentro de campo a nossa classificação. Então a gente espera assim que o público nos prestigie, infelizmente não será portões abertos. Então nós temos ingressos antecipados à venda por apenas R$10. Até segunda-feira, ao meio-dia, ainda estaremos vendendo em alguns lugares da cidade que estarão abertos. Os estacionamentos vizinhos lá, por exemplo, na Mila Porte, estarão abertos até o meio-dia de segunda-feira, poderão comprar. Ou na bilheteria do estádio do ABC, Bruno, também estarão à venda a R$10 apenas na bilheteria do estádio do ABC. Desculpa, Arif, não ficou muito claro. Como é que foi essa situação de não ser possível aí fazer portões abertos para o torcedor? O que impediu essa situação? Nós havíamos, como todos os anos, oferecido para que seja um jogo de festa, um jogo que agradasse a população de Foz do Iguaçu, mas infelizmente não, A prefeitura achou que o Foz do Iguaçu Futebol Clube não merecia essa, dar esse presente à cidade de Foz do Iguaçu. E vamos lá, vamos ter que aguentar esse tipo de coisa. Nós sabemos que é difícil comandar uma cidade, mas nesses momentos é que a gente mostra a parceria entre um clube da cidade e um clube e a prefeitura municipal. Infelizmente nós não tivemos esse apoio, vamos sofrer para lotar o estádio, mas nós sabemos que em contrapartida isso nos dá força para contratar cada dia melhores jogadores e comprovar dentro de campo a nossa classificação para a primeira divisão. Ela vai ocorrer esse ano, podem ter certeza. Arif Osman, muito obrigado pela sua entrevista aqui na CBN. Sucesso para o Foz Futebol Clube, que possa vencer aí os próximos jogos e embalar de vez aí no Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. Teve um começo complicado, mas acredito que aos poucos o time deve se acertar ao longo do campeonato. Vai se acertar sim, Bruno. Podem ficar tranquilos, ouvintes. Acompanhem os jogos do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Venham ao estádio, segunda-feira, feriado municipal, dia de aniversário da nossa cidade. O Foz do Iguaçu vai brindar o seu torcedor com uma bela apresentação e uma bela de uma vitória. Tá aí, portanto, o presidente do Foz Futebol Clube, Arif Osman, falando aqui na rádio CBN sobre esses dois jogos em casa, né? Na segunda-feira recebe a Roma de Apucarana, no estádio do ABC às 3h30 da tarde, feriado municipal, anote na sua agenda, Foz Futebol Clube e Roma de Apucarana. E na quinta-feira, dia 13 de junho, às 8h30 da noite, tem Foz e PSTC de Londrina, também no estádio do ABC. Os jogos desta rodada do Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso, nós teremos às 3h30 da tarde Grêmio, Maringá e Cincão. Hoje também às 3h30 PSTC e Francisco Beltrão. Amanhã às 3h30 da tarde Colorado e Junior Team. 3h30 da tarde também Grêmio Metropolitano e Prudentópolis. E na segunda-feira às 3h30 da tarde Foz e Roma de Apucarana. Lembrando que a classificação da divisão de acesso, primeira fase, temos o Metropolitano em primeiro com 7 pontos, o Cincão é segundo colocado, também 7 pontos, Prudentópolis é terceiro com 6, Francisco Beltrão é o quarto com 5 pontos, Junior Team quinto colocado com 4 pontos, o Foz Futebol Clube com a vitória na última rodada subiu aí para a sexta posição com 3 pontos. O Colorado aparece em sétimo com 2, Roma de Apucarana é o oitavo com 2, PSTC é o nono colocado com 2, Grêmio Maringá é o décimo e último colocado com apenas 1 ponto. Lembrando que nessa primeira fase, os dois últimos colocados são rebaixados para a terceira divisão, os 6 primeiros avançam para a fase seguinte e daí serão jogos de turno e retorno na segunda fase. Os dois primeiros avançam para a primeira divisão e decidem o título da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Portanto, essa é a situação do Campeonato Estadual. Hoje na CBN nós teremos transmissão do futebol brasileiro, séries B e A, às 4h20 da tarde, começando a transmissão às 3 horas da tarde. Teremos Sport e Palmeiras direto da Ilha do Retiro, lá em Recife, Pernambuco. E na sequência, Corinthians e Portuguesa no estádio do Pacaembu pela Série A do Campeonato Brasileiro. No domingo, amanhã, teremos a transmissão direto de Porto Alegre, da Arena do Grêmio, Brasil e França, amistoso da seleção brasileira, o último amistoso antes da estreia na Copa das Confederações no sábado que vem contra o Japão em Brasília. E logo após Brasil e França, a CBN transmite Fluminense e Goiás pelo Campeonato Brasileiro da Série A. São os jogos das transmissões aqui da rádio que toca notícia. Agora são 10 horas e 27 minutos. Vem aí um programa especial sobre o centenário de Foz do Iguaçu. Na sequência tem o CBN Turismo às 11 horas da manhã. E a gente volta sábado que vem com mais informações aqui no CBN Foz Esportes. Tenham todos um bom final de semana. Até lá! CBN Esportes.